7 horas pego o ônibus soltado. Não vejo a hora de pegar as minhas férias e poder descansar. Não me conformo em receber uma merreca e trabalhar o ano inteiro. Felicidade quando eu vejo toda a grana, mas eu tenho que pagar. Saí de Brasília, vou descer pro litoral, dar um pulo na Chapada pra ficar bem alto astral. Vou levar a minha banda pra tirar um som maneiro, pode ser São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas tem que ser em fevereiro. Na levada de samba, é nessa que eu vou, pois eu sou brasileiro de paz e amor. Meu swing é invocado, soa legal, filosofia de enredo pra tocar carnaval, tocar carnaval. Yeah, na, na, yeah, na, na. Yeah, na, na, yeah, na, na. Yeah, na, na, yeah, na, na. Yeah, na, na, yeah, na, na. Pego o ônibus lotado. Não vejo a hora de pegar as minhas férias e poder descansar. Não me conformo em receber uma merreca e trabalhar o ano inteiro. Felicidade quando eu vejo toda a grana, mas eu tenho que pagar. Eu vou sair de Brasília, vou descer pro litoral, dar um pulo na Chapada pra ficar bem alto astral. Vou levar a minha banda pra tirar um som maneiro, pode ser São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas tem que ser em fevereiro. Na levada de bamba, é nessa que eu vou, pois eu sou brasileiro de paz e amor. Meu swing é invocado e soa legal, calma. Filosofia de medo pra tocar carnaval, tocar carnaval.